começou. Se liga nessa, pavilhão 9, tamo chegando sem pressa. Essa é a nossa comunicação e nada vai mudar essa transmissão. Tiram minha foto, estão com meu retrato e colocam no cartaz escrito procurado. Eu desabafo no caderno e a cidade vigiada no circuito interno. Engarrafamento e poluição, é preciso de um alívio, é muita pressão. Bala perdida, carro blindado, não vou me controlar, não sou manipulado. Mais uma peça, engrenagem do sistema, sem escapatória, paranoia te condena. Segue sua história enquanto a gente vira a página. Sou um ser humano e não uma máquina. Vou ver essa muralha desmorona quando eu atravessar do lado de lá. Me tornarei filho de rei, filho de rei, filho de rei. O clima é de tensão, o jogo é da vida, prova de fogo. Sua vida vale muito pouco, aqui é sem perdão. É tenenoso, entre o próximo e o tumulto, alguns querem mais um pouco. Mas o chamado de socorro, no rádio da polícia, um aviso de sequestro. Uma rua interditada e mais um grito protesto. Sempre atento com todos, no meio do tumulto, quem deve é que teme. Corre, soa, frio, ouve, tiro. O mundo inteiro vive isso. O homem bomba que resolve puxar o seu gatilho. Tudo foi pro ar, a revolução vai avançar. Tecnologia avançada, fazendo agora a guerra de dentro de casa.